Dá licença, coronel. Entre, seu Riachão. Montões o beijo, Riachão. Boa noite, Rosinha. Boa noite, minha gente. Pessoal, agora que o Riachão chegou, a Rosinha vai sambar. Graúna canta um verso e Riachão canta outro. Toca a música, minha gente. Entre no samba morena, que a viola tá chorando. Com a música do vento, a fogueira tá sambando. Na fogueira de teus olhos, meu coração tá queimando. A viola tá voltando e a morena já tá sambando. A viola tá voltando e a morena já tá sambando. Meu bem, quando eu for me embora pro meu rancho no sertão, eu darei a minha vida e todo o meu coração pra te levar na garupa do meu cavalo alazão. Olha, Riachão, tu anda de namoro com a Rosinha. Eu também gosto dela, hein? Tu é bom cantador, mas eu também sou. Nós vai cantar um desafio e quem vencer fica com ela. Graúna, por essa cabocla, eu me bato até com o diabo. Riachão, se eu te pegar, a coisa não fica boa. Eu vou arrancar teus dedos, vou te deixar rindo à toa. Graúna, se eu te pegar, a coisa fica pior. Vou furar teu coração, vou arrancar teu gogó. Vou no fundo da barriga, em cada tripa do nó. Vamos acabar com isso, senão vocês acabam brigando mesmo. Hoje é dia de São João e não vale a pena estragar a festa. Olha, pessoal, vamos dançar a quadrilha que é melhor. Mané Gomes toca, sanfona. Segurei pescoço dentro da minha mão e você. Olha a cobra no caminho. Minha gente. O Riachão fugiu com a Rosinha. Escuta só, tava ele cantando lá na estrada. Adeus, adeus, minha gente. Eu já tenho companhia. Tenho um monte e uma viola. E a morena que eu queria. Adeus, adeus, minha gente. Vai dar. Adeus, adeus, minha gente. Isso, seu coronel. Enfim, se ela quis, seja feliz. Vai-se um São João e vem outro. Foge um amor, outro volta, é sempre assim. É isso mesmo, seu Graúna, mas não vale a pena ficar triste. No São João passado já fugiu a Isabel com o Zé Romano. Dizem que Santo Antônio é protetor dos namorados, mas pelo que eu tô vendo, São João tá passando a perna nele. Toca de novo a batalha, mata.